agora. Atenção responsável pelo som, por favor, colocando o volume mais alto. A partir de agora vamos começar o Fuducio, tá? É o Fuducio de verdade. Oi, mais um, hein? O TS é Mandela. DJ Daniel. O bailão já começou. O bailão já começou. Ligo sinalizador. Ligo sinalizador. O bailão já começou. O bailão já começou. O Deluxe tá lançando. Todo mundo grita. O Deluxe tá lançando. Todo mundo grita. Daniel Vídeo. Tá chovendo periquito. DJ Daniel. Tá chovendo periquito.